A gente podia fazer um samba, né? Vamos ficar teco, teco, teleco, teco, teco, teleco. Aí eu tô... Isso é os Backyardigans, pô. Não, continua. Pode ser. Oi, ó, o meu tá alto. Ah, não, tá normal. Irapuru. Vai tomar. Alô, Irapuru. Seguestego, cantador do meu sertão. Derindão. Irapuru. Faga, Gogo. Cortar a mão porque ele é só o Lula, né? Putz, cara. Tá bom, vai, pode cortar a edição. Cara, quando uma comida é considerada trash? Cara, quando ela é, assim... Bom, depois tudo isso aí vai cortar. Ah, cara, tive a oportunidade... Nunca mais comer o quê? Comer o quê? Não acredita. Nunca mais como aquela porra. Porra. Como? Meteu o bacalhau pra dentro. O pessoal vive com a porra na boca, cara. O final da balada é assim, é um... Vamos lá. In the suspicious person, 4423 live, we'll get the mobile station, group of guys in an old Cutlass, I guess an off-white in color, parked in a parking lot for a long time, watching the clerk, give me that. Cara, vida do solteiro, imagina um cara que chega na balada aí às 5h30 da manhã, mais ou menos, 6h30, né, pra vocês que são baladeiros aí, ui. O cara chega naquela larica, filha da puta, ele abre a geladeira, não tem nada digno pra comer. Aí, cara, o que que sobra? Molho. Ovo. Pilha. Presunto. Maionese. Começou mal com ovo. Queijo duro. Geralmente o cara coloca tudo isso numa panela e fica lá mexendo não sei pra quê. Aí tem um negócio de chilling box lá com flor dentro. tem aquela mortadela grudada na parede da geladeira, assim, que você descola. O cara mistura tudo isso e isso aí vira o quê? A tal da comida trash. Sim, professor Tibúrcio. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Rodrigo, eu já comi pastel de carne de cachorro. Aqui é o alemão, ponto. Aqui é o Hendrix e eu já comi um bolovo. Aqui é o Nicolau. Aqui é o Fernando, eu já comi o perna. Ele gosta de salame. Aqui é a Bia, já comi o Bruninho. Oi. Gosta de salsicha. Aqui é o Bruninho, eu tô comendo ranho. E aqui é a Genor. Eu quero gozar. É o seu nono 1,56 m de salame de porco. Hoje eu tô escuchando o podcast cair de boca, né? Ui! Ui! Foi você! No mundo insano aí da culinária trash, cara. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta. Tô scrombo. Vamos que vamos. I am Bosco Mayo. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Tec, tec, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco, teco. Começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, hoje que é segunda-feira de carnaval, né, cara? Ô lele, ah, lele, ô. É, uma festa aborígene. Porque é só você sair na rua cantando o lele, ô, lele, ô, você já é a letra básica, né, dos sambas enredos e dos axés. Puta que pariu, meu bicho. É só enfiar o cu numa garrafa, você já tá dentro. Não, eu vindo aqui pra casa do Perna, eu vi um cara fantasiado de maçã do amor. Ele pintou a bunda de vermelho. Enfiou um pau. Cara, quem conhece muitas histórias assim é Carlos Tourinho, velho. É. Ainda mais morando lá em Salvador, né, cara? Já viu, né? Abraço pro Tourinho. Tio Pavão também, né? O cara coloca o espanador no rabo e sai banana. A lanterna, né, cara? E acho que é vagalume, né? Puta que pariu, né, meu? Se você está ouvindo esse podcast, então quer dizer que você não foi pra folia de carnaval, né, cara? Ou seja, você é um sedentário lazarento que... que não participa da cultura do seu país. Comentários aqui do Tosco Chanchada Podcast, episódio 26, né? Disque 011-1406, peça o Tosco. Na pesquisa de opinião do Tosco Chanchada, que era qual foi o produto mais rio de motherfucker de todos os tempos, ever, motherfuckers, ever. E quem ganhou, alemão? Disparado na frente com 20 votos, Facas Guinso. Que 20, cara? Você tá vendo errado aqui, são 2 mil votos. Você acha que a gente vai ter 20 votos pra Facas Guinso, cara? Não. Por um momento eu acreditei nisso. Não, é que a faca Guinso é tão forte que ela fatiou os votos. Agradecendo ao Kio, Caio César do Farrazine, que não via a hora de chegar mais um episódio do Tosco Chanchada. Abraço aí pro nosso, acredito que seja novo ouvinte, o Gustavo Araújo, que curtiu muito o episódio 25, baixou o 26 e deve estar com problemas... espirituais até agora, né, cara? Dica de passagem. Pare de sofrer. Fala das bruxas ondinas, salamandra da chuva, não existe. Entorta meu dedo. Copador do psíquico. $50. Abraço pra Gabriela, que foi homenageada no... por mim no Tosco Chanchado, episódio 26. Abraço pro Carlos Tourinho, que tava com saudade da gente. Esses dias eu tava conversando com o Rodrigo do Quarto Sinistro, aí eu tava dando uma olhada no Orkut dele, que tem um print de uma conversa dele com o Tourinho, né? E lá o Tourinho tava falando que ele namorava, namora uma mulher, não sei, que era meio lesado, assim. E comprou um presente pra ele, né? Aí o Tourinho falou, mas o que, que você comprou pra mim? Ela falou assim, comprei o grill do Morgan Freeman pra você. É o Morgan Freeman grill junto. Igualzinho, cara. Igualzinho. Só dá pra cara mandá-la, né, cara? Aliás, Carlos Tourinho merece, né, cara? O Morgan Freeman. Abraço pro Igor Lobo Mal. Ui, Big Bad Wolf. Fabrício Romano, que tava na espera também, né, cara? Murilo Neto, que disse que ficou um mês aí com saudade do Tosco Chanchada, disse que teve aí problemas de ordem gástrica e digestiva, cara. Como assim, cara? O cara fica um mês sem o Tosco e já dá dor de barriga, cara. O cara ouve no banheiro, né? Abraço pro Luiz Pontes, que diz que o Tosco Chanchada vai pra lista de melhores podcasts, cara. É o irmão do Marcos Pontes, aquele astronauta de Bauru. Pra Bia, que comentou aí que a família dela adora aí as facas Guinso, o 1406 e tudo que vende nessas inhacas aí, a avó dela principalmente, cara. Abraço pro Yuri, que diz que tava com saudade também, cara. Muita gente com saudade do Tosco. Parente de outro astronauta. Gagarin. Abraço pro Maru. Magu. Egg Magu. Egg Magu. Pro padre, né? Basta o padre. Bença, padre. Pro Tais, que ComboCast faz aniversário esse mês, né, cara? Opa, mandamos uma mensagem com todo carinho pra eles já. É, aguenta aí que logo mais vocês vão conferir aí no Mil Combos algumas coisinhas lá do Tosco Chanchada. Ui. Joares Júnior. É Juarez, né, não? É Joares? Eu sou Joares. Afinal de contas, é Juarez ou Juarez, cara? Agora eu fiquei em dúvida. Porque não tem... Geralmente Juarez é com Z, né, no final. É que você tá confundindo com Juarez lá do México. Ai, caramba. Então você aí explica pra gente como é que fala seu nome. Juarez. E ele quer saber qual é a música que toca no começo do Tosco Chanchada. Bom... Uma nota. Essa música é o Just Rock do The Hell Dourados. Tem um link aí no final do post. Inclusive o Alisson Bruno também, vulgo Gebedaia, perguntou também da música. Então, pra vocês aí que querem saber, é Just Rock do The Hell Dourados. A música tem lá no jamendo.com. Tem um link aí no final do post. Dá uma conferida. 3, 2, 1. Samuel Varela, Kratos... Lá do Ceará, o cara que mais ouve podcast, cara. Do mundo? Ah, deve ser, cara. Eu não acredito que alguém ouça mais podcast que Samuel Varela, assim, em tão pouco tempo, né? Ele fala dos produtos... Eles Belt, né, cara, da feiticeira lá. É isso que ele faz? Que uma menina lá comprou, ele disse que não deu muito resultado, né? Aliás, um camarada meu também comprou. 220, cara. Pra ficar igual a feiticeira. Abraço pro All Might lá do Profissional de Bermuda. Podcast muito bom. Dá uma conferida lá. E ele lembra, cara, do grupo de dança do AB Shaper. É a mesma coisa da Fantástica Academia do Tony Liro. Ficava no final, assim, no fundo, né? Tipo, pessoas fazendo os abdominais lá e o cara incentivando, como personal trainer doidão. Assim. Tipo as bailarinas do Faustão, né? Exatamente. Só que aí o Tony Little, vai pessoal, vai, você vai conseguir. Seu inútil. Seu merda. É. Seu merda, pede pra sair, seu merda. Nunca será, nunca. Nunca terá um corpo esbelto como o meu, nunca. Não vai poder usar colã. Comentário do Diego aí que diz que conheceu o Tosco há 2 semanas, cara, e queria parabenizar a gente aí, valeu Diego. Ele deixou um link aí, né, no comentário dele, né, tem um link lá pra alguns trabalhos lá que ele fez de arte, cara, e a gente deu uma conferida, aprovadíssimo. Queremos saber o que ele fuma quando tá desenhando. Eu quero fumar um desse também. Por isso, se você gosta aí de arte e design, dá uma conferida lá no link, o comentário de número 22. Tem um link lá que aponta pros trabalhos do Diego Leitzka. Muito bom. Como é que pronuncia isso? Cara, comentário aí do Romeu Missal, cara. Aliás, um e-mail, né, cara? Parente do mágico Issal Imamura lá. E ele fala que curte o Tosco pra caralho, que os caras do Pauta Livre mereciam ser excomungados, blá blá blá blá blá, blá. Parabéns pelo trabalho, trocadilho que ele faz aqui é tosco, mas enfim, valeu, até mais, Romeu, e fica o quê, alemão? Cara, tem um e-mail aqui do Eduardo Cosso, 31 anos, São Paulo, cara. Eduardo o quê? Cosso. Ah, tô de Kosovo. Eu tô de poço, cara. Que era um poço de vaidade. A gente sacaneou ele num episódio que eu não me lembro qual. A gente o quê? A gente sacaneou ele, cara. Dizendo que ele gostava de pagode e tudo mais. Então ele manda a réplica aqui, né, cara? Fala aí o que o pagodeiro diz. Bem, na verdade não sou pagodeiro nem gosto de samba. Se bem que cantar pagode deve render uma boa graninha, não é? Não sei, cara. É verdade. Não sei. Só se for na cidade dele, porque aqui os pagodeiros estão tudo desalojados. O negócio agora é funk. É funk. Aí ele faz um comentário. Aí ele faz um comentário aqui a respeito do episódio retrasado, né, cara? Que é o episódio do ano passado 25, ainda. Né? Sobre. Finado 2009. Os defeitos das mulheres. E ele diz o seguinte. Não posso deixar de comentar que na guerra entre as facas guinzo e as meias vivarina, nenhum irá sobrar pra contar a história. Cara, eu acho que as facas guinzo devem ser feitas de adamante, né? Não? E as meias vivarina devem ter o fator de cura. É, pô, verdade, cara. Olha pode só, ser. O Wolverine devia ser o... É, porque ele disse que quando um entrar em contato com o outro, cara, vão se anular e sumir. É mais ou menos igual a teoria do Bart lá da antimatéria, né, exatamente. Cara? Exatamente. Pior é na TV a cabo ter de manhã e à noite essas propagandas completas. Uma lástima. Ô, louco, cara. Pô, eu me divirto, eu adoro isso, cara. Eu se divirto, cara. Só lembrando... Pra que assistir noticiário? Pra que assistir? É. Não, isso aí você dá ótimas risadas, cara. Só lembrando disso pra não ficar deprimido por não ter. Não ter o quê? Os produtos? Sei lá. Eu queria ter os produtos. Na verdade, não dá pra entender nada que ele escreve. Obrigado, Eduardo Kosovo. Valeu, Eduardo, do entrelinhas.net. Ó, jabazeiro, ah, hein, ele escreve nas entrelinhas. É. Por isso não dá pra entender porra nenhuma do que ele escreve. Aliás, por falar nisso... A vírgula foi abolida também nessa nova... na reforma ortográfica? Nós recebemos aqui uma mensagem de voz... Né? A gente não pode deixar de falar. O Alien, o Alien levou, mandou. Né? A gente levou lá pro Instituto de Criminalística pra ver se eles identificam a mensagem. Lá pro Instituto de Ufologia também. Fica aí uma dúvida. É. Aí você vai ouvir agora aí. E se você quiser mandar sua mensagem também, não fique acanhado com... Solta a voz. Solta a voz. Respira fundo. Faz... E vai. E manda. Segura na mão do Steve e vai, cara. Não faça como Juarez. Nem como Juarez. Juarez falou dentro de um pote de maionese e mandou sua mensagem para nós. Dá uma conferida aí, galera. Fala aí, galera. Tô chateado do podcast. Tô mandando esse voice mail porque realmente eu tô com preguiça de escrever. Queria falar que o programa de vocês é foda pra caralho. Esse último foi muito engraçado. E foda-se qualquer malandro estilo Nerdcast que se acha mais engraçado que vocês. O único que podia, assim, desafiar vocês era o Depois das 11. Mas, infelizmente, faria o Será o Que Eu Contra a Porra. É isso aí, vida longa e próxima. E foda-se quem não gosta do Metallica. Abraço. Do Metallica não, porra, do Iron Maiden, fodeu. Você entendeu alguma coisa? Nós também não. Por isso, a gente vai usar o nosso recurso de tradução simultânea. Tos Translator. Tosco Translator. E vamos... E se você baixar o Tos Chrome, ele já vem. Já vem, né? Já embutido, vem. É verdade. Em caso de acontecer essa tragédia. Esse tipo de maldição que ia assolar a sua vida. Use o Tosco Translator. Fala aí, galera, Tosco Chanchada Podcast. Fala aí, galera do Tosco Chanchada Podcast. Tô mandando esse voice mail porque realmente eu tô com preguiça de escrever. Estou enviando este voice mail porque realmente estou com preguiça de escrever. Queria falar que o programa de vocês é foda pra caralho. Queria falar que eu fui pra Fort Lauderdale e vi as focas jogando baralho. Esse último foi muito engraçado e foda-se qualquer malandro estilo Nerdcast que se acha mais engraçado que vocês. Esse meu tio é um desgraçado. O foda é que ele é o Sérgio Malandro e foi para o Velho Oeste. Mas ele duelou depois das 6. O único que podia, assim, desafiar vocês era o Depois das 11, mas infelizmente o Faril será o que eu contra a porra. O único que poderia desbancar vocês era o Celton Mello, mas ele sai depois das 11, então não posso ficar nem mais um minuto com vocês. É isso aí, vida longa e próxima, e foda-se quem não gosta do Metallica. Abraço. Do Metallica não, porra, do Iron Maiden, fodeu. É isso aí, perna longa e próstata, ninguém gosta de tocar nesse assunto e foda-se quem não gosta do Metallica. Ai, ops, do Metallica não, porra, do Iron Maiden. Uau! Alemão, como é que o pessoal faz pra mandar e-mail pra gente? Qual que é o endereço? O endereço aqui é rua... Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O Praga vai ler sua cartinha. Pra você mandar um e-mail aqui pro Tosco Chanchada, o e-mail é muito fácil. O e-mail é email@toscochanchada.com. O que mais você quer saber, pode falar que eu respondo. Se você quiser mandar mensagem de voz... Eu não sei qual você, é. Você pode gravar aí na sua casa e mandar por este mesmo e-mail. Ou então você pode adicionar a gente lá no Gtalk, toscochanchada@gmail.com. E mande pelo Gtalk mesmo sua mensagem de e-mail. Por favor, mande uma mensagem seja clara, pra gente não precisar usar o translator, cara. Tem que ressuscitar os caras do arquivo X, né? Pra descobrir. É que o translator fica um pouquinho artificial só, né? Quando a gente usa. Mais alguma coisa? Bom, siga todo mundo no Twitter. Siga todo mundo, tá aí lá no post, que eu não vou ficar falando toda vez aqui. A gente vai falar uma vez por ano só. Uma coisa que a gente esquece sempre de falar é... Entre na nossa comunidade no Orkut. Isso, tá lotado agora, já tem 2 membros. E eu tô lá, o Perno também só. É, nem o Hendrix entrou, né, cara? Não, Hendrix. Vamos que vamos? Vamos nessa que tá bom a beça no ritmo de carnaval. Oh, yeah. Pisco com o balango saco, pisco com o balango saco. Love the sea. Na tela do PC, no meio desses loucos, a gente vai se ver no Tosco. Na tela do PC, no meio desses loucos, a gente vai se ver no Tosco. É carnaval, é carnaval, Nicolau. Samba no meu pé. Agora vamos para a apuração das notas do Carnaval Tosco Beleza 2010. Quesito, comissão de frente do Perna 10, outros podcasts 9 e 25. Quesito, bizarrices e tosqueira, tosco chanchada 10, outros podcasts 8 e 25, declaramos campeão Tosco Chanchada 10. Carnaval Tosco Beleza 2010 10. Neste carnaval, se for beber, chama a gente 10. Carnaval 2010 é Tosco Beleza. Esses loucos, a gente vai se ver no Tosco. Hendrix, você que é o especialista aqui. Nossa. Na ausência do Zé em definições, né, cara? Ixi. Quando uma comida é considerada trash? Bom, quando ela é uma arte, ou melhor, quando ela é... Puta, cara, não sei definir, cara. A comida trash é aquela que tanto seu cachorro quanto você come. Não, uma vez eu... quanto você. Eu já comi ração de cachorro uma vez. Eu também já vi. É comida trash isso? Eu acho que comida trash é aquela que você só tem coragem de comer quando você realmente está com fome, entendeu? Não é apetitosa a primeira olhada. Você por sua conta e risco, né? Porque tem os riscos, né? Sua conta e seu esfíncter. Ih, rapaz... Não, comida trash pode... É aquela comida que tem um potencial de te dar uma bela caganeira depois. Que pode fazer mal. Ah, não, caganeira sempre me faz bem, cara. Como é que te é? Limpa. Te limpa. Porque por dentro. Porra, cara, como gosta de ficar com o anel ardendo, só se for. Põe a propaganda, cara. Eu recomendo pomadas Ring of Fire pra você. Cara, então a comida industrializada, ela já nasce, entre aspas, trash, cara. É verdade. Porque concordo. Vem lá um embutido lá qualquer lá. Você não sabe o que tem dentro. Você não sabe como foi feito, né? Cara, só esse nome, embutido, já é nojento, né, cara? Mas pra comer um armário, eu comer um embutido. Cara, eu tava olhando na internet esses dias, comidas enlatadas, cara. Meu, tem frango enlatado, cara. Acho que é no filme Mad Max, que o personagem principal lá come uns enlatados terríveis lá, cara. Tem ovo, cara, o Marquinhos aí, que é um... Ovo enlatado? Ovo enlatado, pra cara. Pra quê, cara? Será que a lata isso, é redonda, cara? Ou ovo é quadrado? Cara, tem uma empresa de um frigorífico aqui no estado de São Paulo, que eles fabricam vários tipos de enlatados, né? Tem estrogonofe enlatado. Credo, cara. Tem feijoada enlatada, tem... Eu já vi chucrute enlatado, deve fazer um bem, né? Chucrute natural já faz mal, eu, mesmo. Eu já vi no mercado um negócio, eu não sei o que é, cara, mas chama fiambre e é enlatado. e era a única lata que tinha o abridor igual do Tom e Jerry. Aquela salsicha enlatada que desfaz na boca, sabe? Cara, aquilo é... Nossa, cara, também, aquilo não dá, dela, cara, não sei, aquilo não desce, velho. Salsicha branca. Eu acho uma delícia. A pior coisa que eu já vi enlatada foi dobradinha, porque dobradinha já é trash. Credo, nossa, cara. Tem dobradinha enlatada. Mas isso é ponto de vista, cara. No Brasil que é considerado uma comida trash. Fora do Brasil, essa dobradinha é considerada um prato finíssimo. Uma iguaria. Exatamente. A pior coisa que eu já vi enlatado foi Miami Vice. Vai ganhar uma piada. Abelardo Barbosa. Por exemplo, os nuggets também, cara, que é uma massa de frango que a gente não sabe que parte do frango, cara. Não, cara, realmente é o pé, a crista. Aquela é isopor empanado, cara. Cara, ah, naquele documentário Super Size Me Mostra, que o cara fala, você sabe de onde te vem mostra? O nuggets? Hã? Te mostra? Super Size Me Mostra. Aquele seriado Super Size Me Mostra. Ui. Cara, tem um filme na ação fast food, não sei se vocês chegaram, acho que o Marquinhos viu, mas o cara, ele vai fiscalizar uma empresa lá de carne que eles desconfiam não, há indícios de que a carne tinha merda junto, cara. Exatamente. Só que, cara, mas tinha uma merda no filme. Era tinha rabado. Uma merda no filme, que era rabado, a Avril Lavigne lá, que a participação dela é inútil no filme. Essa merda é pra dar uma engrossada? Não era aquele filme que tinha, que caía o dedo do mexicano, do pessoal que trabalhava, que cortava a mão sem querer? É, mostrava esse esquema aí também, cara. Carne caindo junto com a merda, assim, o pessoal... Junto com intestinos, quer dizer. Limpava, né? Assim, então, na hora... Aposto que era rabada essa carne, né? Ah, patê, cara! Patê o quê, cara? Bater em quem, cara? Não, a gente comeu um patê de presunto. Eu acho que a gente comeu um patê com aroma de presunto, cara. A gente não sabe com cara, certeza, e aquele, cara. Aquele patê que é caríssimo lá, que é patê Fora. De fígado de Fora. Ganso. Nossa. E é fígado isso. Inflamado, né, cara? Cara, e custa R$50, 100 gramas o negócio, queriam, cara. Eles queriam o ganso com os pezinhos presos, as patinhas presas no concreto, pra eles engordarem. É verdade, cara. Eles enfiam um cano dentro da boca do ganso isso, e vão direto, socando comida verdade. sem parar, até o bicho quase explodir. Aí o estômago dele fica tão inchado que produz pus. Ai, que gostoso! Que dá o e é verdade mesmo. É patê de pus de estômago de ganso. É a mesma coisa comer ranho, né? O verdinho, né? Que é docinho. Que nem no caso aí do... Como é que é o nome do patê, Fernando? Foie gras. Isso aí lá na França, tal, é uma iguaria e tal. Aqui né? No Brasil, cara. Então, aqui no Brasil tudo, tudo é considerado. Tudo que é francês é chique, né? Na verdade. Né? Cara, isso aqui é a coisa mais nojenta. Escargou. Que não o caviar. Caviar eu comi uma vez só, achei uma merda, nunca mais como aquela porra lá. Se a gente pegar, por exemplo, aqueles pratos bizarros lá da China, cara, que os caras comem... Poodle. Também, eu acho que lá cara, eu podia adotar isso aqui no Brasil, cara, ia diminuir tanta população de poodle, cara, como enche o saco esses cachorros. Mas a questão é, comida exótica pode ser considerada trash, cara? Eu acho que não, porque é igual aquele lance da cultura que a gente falou em outros episódios. Então é cult, pode ser trash, mas como é muito caro, é considerado igual... Iguaria vira cult. Então você comer pinto de cachorro, igual lá na China, come pinto de cachorro. Não, eu não como essas coisas, é não. Cult, né? Eu não como essas coisas, não. Toma no cult, meu. Ah, não. Comer pinto pelo cult, essa. Isso é outro nome, cara. Ó, na China tem um restaurante que só vende pinto e testículo. E é caro pra caralho. Esse restaurante é um saco, cara. É, minha irmã tava no Camboja. Acho que no Camboja. Nossa, que ela foi fazer lá, cara. Ela foi passear. Ela viu pra quem vai passear no Camboja, cara? Tá na guerra. Ela foi Camboja, Laos, uns países bizarros. Ela falou que tinha uma barraquinha assim pra vender sapo vivo e sem pele. O pessoal comprava pra comer. Nossa, que animal, cara. Sapo com pelo. Que eles falam que quanto mais fresca a comida, mais energia vital tem. Cara, chinês é muito psicopata, energia cara. Energia vital. Eles comem peixe vivo, cara. Se for assim, tem algumas tribos que pegam albinos e também cortam o cara em quatro e faz um churrascão do cara. Porque acha que vai ter propriedade mágicas. Depila, cara. Eles usam o carvão Três Irmãos. Quem tem a oportunidade de ver o saco do carvão Três Irmãos, tem dois irmãos e uma churrasqueira. A pergunta é, onde está o terceiro irmão? Cara, tá aí, né? Um mistério, cara. É uma peça de mistério, carne que ninguém sabe mistério, qual é na churrasqueira, né? É, vocês já ouviram falar do ovo balute? Eu sou ovo maltine. O bolo. Esse é melhor. É um ovo. Ovo de mamute. De pata ou de galinha, que você deixa um tempo na estufa, daí quando tá formando o filhotinho dentro, você vai, cozinha, quebra um pedacinho da casca, chupa o caldo e come a carne. Cara! Chupa, engole. Chupa o pinto lá de dentro. Cara, assim, o interessante é que isso daí varia de país para país. No Vietnã, eles gostam de comer esse ovo quando ele tem 17 dias. No Camboja, é de 19 a 21, porque aí já tá você grandão. Já consegue reconhecer o filhotinho que tá lá dentro. Nossa. E os ossos já estão um pouco mais firmes. E fica quando crocante. Você cozinha, ele fica macio. Dá até pra chamar pelo nome já, né, cara? Cara, tem um programa, acho que é na History, que mostra o cara que sai pelo mundo comendo essas, essas traqueiradas por aí. É um nome bem sugestivo. Mas numa questão de sobrevivência aí, vamos falar de, sei lá, Tosco Chanchada Survivor. E vocês não encarariam, não? Ah, cara, nem a pau, cara. Me mata em terra. Uma sopa de cérebro de cachorro? Não, não. Iguaria lá na China? Ah, eu como, cara. Galera, coloca aquele bicho da seda no espeto, cara. É, gostou? Cavalo marinho no espeto. Grilo. A gente sabe o que tá comendo. Cavalo né? marinho, cara. Se eu falo por mim. Se eu visse um prato, uma carne, fosse cachorro e eu não soubesse que era, eu comeria. Mas a partir do momento que eu sei... Você sabe que eu comi carne de passarinho uma vez, assim, cara. Achando que era carne de frango, cara. Não, você come. Não, cara, sim, mas a ideia de saber que era um passarinho, eu não encararia nunca. Cara, você já reparou que toda carne diferente, ah, lembra frango. É verdade. Rã. Falaram que jacaré. Tudo assim, é frango. Já experimentou carne de cavalo? A mortadela carne. É feita de carne de cavalo. Pode ser. Puta, eu vi uma vez uns embutidos de carne de cavalo na Alemanha, vi na televisão. Cara, parece apetitoso, cara. Eu comi um cavalo. Esses dias eu comi picanha de búfalo. E leite de búfalo. Leite de búfalo, picanha, você tá. Picanha de búfalo, cara. E chão de búfalo. Salame do búfalo. Ui. Gelinho do búfalo. Pior coisa é a rabada do búfalo, né? Cara, e engraçado também foi uma vez que resolveram fazer uma festa medieval. Aí o pessoal, não, vai ter um javali. Cara, eu olhei assim e falei, meu, esses tontos estão tudo comendo uma leitoa achando que é javali, cara. E ainda comeu um negócio cru, cara, porque eles fizeram a churrasqueira. Você é amigo daquele... Sashimi, né? Pá, que é o doidão? Para, filho. Ele que faz essas festas medieval. É, então, foi ele mesmo que fez. Puta, por isso, cara, que eu não queria ir. Nesse dia aconteceu o seguinte. Eu falei, meu, não quero ir e tal. Não, vamos. Uma pessoa me convenceu aí. Falei, eu não bebo nada do que tem aí e tal, vou levar minha Coca-Cola. Ele falou assim, pô, cara, não pode, cara, não tinha Coca-Cola na época no medieval. Pera um pouquinho, meu celular que eu tô com. Cara, mas a gente fala às vezes que não encara algumas comidas, mas naquele A Prova de Tudo lá do Discovery, cara, e você vê, cara, a situação que o cara passa lá. Aquilo é punk, cara. Meu, o cara comeu uma vez um pedaço de zebra lá, cara, e a zebra fazia 3 dias que tava morta, cara. Eu recebi um e-mail de um amigo nosso, em comum, o Lucas. Ele mandou um e-mail, não sei se você chegou a ver também, Perna, de um teste de sobrevivência na China. Que o alimento era um mendigo. Um mendigo morto há alguns dias também. Ah, é verdade, cara. Nossa, eu vi, sim. E os caras fizeram um yakisoba lá e jogaram os pedaços do cara no meio ali e mandaram ver, cara. Um teste bom de sobrevivência. Fiquei sem comer uma semana, cara. Um teste bom de sobrevivência na China é falar mal do mal, né, cara? Tipo, você conseguir sobreviver, porque você é muito foda, cara. Fala mal do mal. Final da balada, propício, né? Pra todo mundo comer porcaria, né, cara? É porque já tá com o fígado tudo engraçado, né? Então o estômago é um detalhe. Em todo sentido, né? É. É porque tem um fim de festa, né, cara? Fígado deu aí, né? Eu me lembro uma vez, cara, que eu fiquei acho que 2 dias sozinho em casa e tal, minha família toda tinha ido viajar. Daí eles comparam ao homem Clink, né, cara? O maior punheteiro do Brasil. Cara, eu lembro que eu tava com uma fome, filha da puta. Eu nunca tinha cozinhado nada. Eu abri a geladeira, tinha um pacote de salsicha e tinha lá ketchup e mostarda. Joguei lá na panela, cara, aquele molho, tudo, aquela bagaceira toda lá. Aí, não contente, olhei lá no pacote de macarrão, como é que fazia um macarrão. Puta. Né, cara? Fui baseando nas instruções lá e ficou bom, cara. Ah, imagino. Aí eu fiz uma mistureira lá com o macarrão e a salsicha, cara. Aquilo salvou o primeiro dia. No segundo dia, eu fui inventar de fazer uma sopa. Eu tava craque já no macarrão, cara. Só juntou a água. Só jogou água no macarrão e bateu no liquidificador depois, então, né? Aí, cara, aí eu me lembro do seguinte, que na escola, na sopa da escola, tinha ovo cozido, né? Você pensa que é ovo. Não fala de ovo, cara. E tinha assim, uns fios de ouro, assim, né, cara? Geralmente tem mosca na sopa, né? Tem saco do feijão. Não, então o que que eu fiz? Aí, na hora que tava fervendo lá a sopa, lá tudo, eu peguei e joguei, quebrei o ovo e joguei lá, cara. Cara, ovos, poxa! Cara, ficou uma delícia, velho. Que nojento. Muito bom, pra gente lá. Não. Só ficou bom porque não tinha testemunha, né? Na época de faculdade, o Paulão, os dois quebrados, não tinha grana, tipo, comprava cerveja de R$1 e tal. Tinha o show bar, botecão perna animar. Tinha lá, de vez em quando comia porção de lombinho, né, cara? Era barato. Daí uma vez eu tava sentado lá comendo cachorro quente, uma barata passou em cima da mesa. E um tempo depois a gente foi lá, a vigilância sanitária fechou a chapa, cara. Esse boteco aí tinha ovo rosa e azul? Não sei, mas uma das, tipo, lá era frequentado pelo pessoal rock'n'roll e eu falava, quem é rock'n'roll mesmo comeria aquela coxinha, cara. Toma aquele suco de azul. Cara, eu morei alguns anos em República, né? E eu vi muita coisa esquisita, né? Dos meus amigos comendo, as coisas que eu vi fumando. Principalmente, vi muita coisa disso também. Os amigos comendo. Ficou lá olhando, cara. Cara, na verdade, não é que nem que tinha prazer em olhar, é que ele sobrava mesmo. Tinha um conhecido meu lá, cara, que ele comia cru todos os miúdos que via dentro do frango, cara. Sabe aquele saquinho que vem dentro do peru, do frango, cara? Que eles tinham que vem fígado. Fígado, moela. Tudo aquelas pedaceiras lá, ele comia cru, cara. Nossa, e mostrava ainda, né? Fazia farofa do feio, cara. Feio, cara. Mas tem umas comidas trash que não são tão ruins, cara. Tem uma que eu costumo fazer de vez em quando, eu faço lá em casa. É quando tem um restinho de cada coisa na geladeira. Tem um restinho de arroz, um restinho de feijão, um restinho de carne, um ovo, alguma coisa, cara. Famosa lavagem, né? Faz aquele mexidão, cara. Porque trash, mas não é ruim, cara. Eu chamo lá em casa carinhosamente de lavar. Esse final de ano eu viajei com o Bart pra Búzios. Te amo, Bart. Segunda lua de mel. Daí tava os dois, a gente tinha dinheiro pra beber só, pra comer não tinha muito. Então eu fiquei conhecendo o atojo, que é atum com miojo. Nossa! O atojo... Nossa, cara. Nossa. Cara, não, é um prato ruim, mas é maravilhoso. Não, explica isso, como é que é? É ruim, você comer é ruim, não tem gosto de bosta nenhuma. Não tem gosto de porra nenhuma, né? Não, tem. Opa! É ruim, não tem gosto de nada, cara, é uma pasta, porque o Bart deixava o macarrão ficar cozinhando lá em vez de 3 minutos, deixava o miojo 5, né, virava uma gosma, abria a lata de atum, jogava sal, quer dizer, eu jogava sal, ele comia sem sal. O cara em busca, né? Na hora que você tava, tipo, 3 horas da manhã, tinha chegado bêbado, era uma delícia. Ou senão, quando você tava o dia inteiro sem comer nada e ia sair pra beber, era uma delícia. Só que eu não falaria, mãe, a senhora podia fazer um atojo hoje. Cara, que trash. Oh, mas miojo, acho que é um dos alimentos que tem a maior variação de trash, né, cara? Porque dá pra você fazer tudo. A coisa é bizarra que eu já vi no miojo foi uma vez um miojo doce, cara. Hã? Nossa. Hã? O cara cozinhou lá o miojo e colocou leite condensado e Nescau. Parecia um monte de bosta, assim. Doce. Conheci uma menina que ela comia miojo, cru. Depois, quando tava pronto, ela jogava leite condensado em cima, mas antes ela jogava 2 ovos. Ué, hoje eu vi um... Teve graça? Tipo um enroladinho com, de bacon, e o cara colocava um morango. Ah, o cara pegava um morango, colocava bacon em volta e fritava. É, isso de morango eu já vi, sim, com o cara fritar o morango em azeites. Isso eu já vi naquelas revistas de culinária. Cara, o máximo do trash que eu fiz foi assim, uma vez eu cheguei em casa de madrugada, morrendo de fome, daí eu peguei um miojo, cozinhei um miojo, daí assim, sempre tem aquele resto de janta, que sua mãe janta antes, aí eu fui ver que não tinha nada, cara. Tinha um resto de uma farofa. O cachorro tem cachorro? Ela pôs lá pro cachorro. O cachorro come melhor que a Bia, porque o cachorro para em casa. Entendeu? O cachorro tá lá pra comer, né, meu? Agora. Pois bem, cara. O que sobra do cachorro, manda pra Bia. Daí tinha o resto de uma farofa, daí eu falei, aquele miojo de frango que não tem gosto, cara. Lá, sei lá. Aí eu peguei, tinha só farofa mesmo, assim, e eu procurei na geladeira, tinha 2 fatias de mortadela. Nossa. E tudo frio, porque o micro-ondas de caixa é quebrado, né? Daí eu peguei, assim, não tinha fósforo também. Daí, cara, eu tava bêbada, eu tava cansada. Eu falei assim, eu peguei 2 fatias, assim, de mortadela, joguei em cima, eu peguei a farofa, joguei e comecei a amassar, assim, ó. Amassei, sentei na sala. Aí fiquei lá. Daí tava assistindo, coloquei na televisão lá. Daí dei uma garfada, comi. Aí eu tinha amassado tanto que ficou uma pasta, assim. Nossa, tinha que comer asquerosa. Com um pedaço, né? Daí eu falei assim, eu vou pegar coca, né? Pra ver se desce, porque eu tava morrendo de fome, né? Jogou coca lá também. Não. Jogou coca por cima do prato. Daí foi nojento, porque, tipo assim, a farofa começou a secar a minha boca. E eu pegava a coca, dava uma golada. Pegava mais um, comia. Eu fui dormir, eu fiquei com ânsia de vômito. Era melhor não ter comido nada. Sem contar que depois fica o resto de farofa na coca, no copo, assim. As formigas. Cara. Aí faz a festa das formigas, né? Ah, mas uma coisa que se faz muito, cara, inclusive em grandes restaurantes, é o seguinte: arroz que sobra vira bolinho de arroz. Cara. Com certeza, cara. Não se joga nada fora. Não, que isso. Não, tem um restaurante que eu frequento. Ah, tem um restaurante que eu frequento que todos os dias tem bolinho de arroz. e bolinho de carne. Mas teve uma vez que tinha uma empregada que trabalhava em casa. Ela já deu várias gafas com comida em casa. Uma delas foi... roubar a comida. Não, então... também, ela roubava mucilon de casa. Mucilon. Mucilon, ela roubava. É o nome do negócio que eu explico. Uma das gafes foi quando ela trabalhava em casa o dia inteiro, meu pai e minha mãe trabalham o dia inteiro, beleza. Aí teve um dia que meu pai foi pegar sorvete à noite, ele pegou direto do pote, sabe aquele finzinho? Ele deu uma colherada, daí eu e meu irmão tava na cozinha junto assim, a gente vê meu pai engasgando. Aí a gente olha o meu pai, pra meu pai tá tirando um fio de cabelo do fundo da garganta. Oh. Nossa, cara. Meu paletó. Daí uma vez ela foi inventar de fazer bolinho de arroz. Ô, mas você tem que processar aqui, não é o empregado. Não, mas foi ela, cara, era o cabelo dela. A gente fez teste de DNA depois. Nos empenhamos, entendeu? Foi no ratinho. Durou levar o sorvete, sem derreter. Aí levou o DNA lá no ratinho e falou, parabéns, papai. O sorvete é seu. O sorvete é seu. O duro é que hoje a gente cogita assim. Aquele pente apareceu da minha empregada, meu pai falou que foi no sorvete, né? Mas picô, a gente, né? Não tem, mas tudo bem. Minha avó, ela é uma péssima cozinheira, né? Mãe da minha mãe. Isso e não é, isso é uma raro, vez, cara. Minha mãe viajou, ficou minha mãe em casa, minha avó cozinhou pra gente. Ainda ruim, cara. Daí ela pegou o resto da comida pro cachorro. Eu tinha um cachorro vira-lata, cara, que ele era do mal, cara. O cachorro era foda. O cachorro que comia cabeça de galinha não comeu a comida da minha avó. A avó da minha esposa, ela come melancia junto com a comida, cara. É muito esquisito, cara. Eu já vi gente comer, eu ia falar o nome, mas não vou falar não. Comer manga, cara, junto com comida, manga maçã. Ah, manga eu já vi na salada, cara. Não, mas restaurante tem. Mas arroz, feijão e manga. É nojento, cara, arroz, feijão e melancia, cara. Mas mexicano come. Feijoada põe... com laranja. Ah, cara, falando em... arroz, feijão e banana, cara, quando é criança. É, isso aí já isso vi, é gostoso, cara. É nojento. Feijão com banana... Só não pode, cara, comer manga verde e leite. É que o Bruninho colocava banana pra empurrar depois. Só pra empurrar, Droga, que lentidão. Meu navegador tá ruim demais. Droga. A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrome. Com Toscrome você navega mais rápido pelo Toscurt. Acessa seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrome. Com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks e com a Toscrome tá dominando, se você não instalar o Toscrome, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. We are the world, ou instala we are the ou children. Se ferrou. Inclusive, no o Corinthians está montando um grande time para esse ano. E para ver a feijoada da Dona Palmeirinha. E tomei uma caipirinha. Que delícia. Yellow submarine. Que delícia. Good night. Bom good dia night. A todos. Bom dia. Fuck you. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrome no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar fotos no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrome. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui no Tosco Chanchada Podcast. Tinha uma época que eu ia a cada 15 dias pra São Paulo fazer compras, cara, pra um patrão meu lá. E eu sempre passava pelo Vale do Anhangabaú. E eu encontrava aquelas barracas de churrasco grego. Cara, era convidativo, mas eu não tinha coragem de provar, porque eu ficava pensando assim, meu, eu vou voltar de bate e volta, né? Se essa merda me der uma dor de barriga, nem o banheiro, caga, cara... Caga na calça, cara. Não, o ônibus não tinha banheiro, né, cara? Então, meu, eu tinha medo de dar dor de barriga, cara. Eu falei assim, ó, um dia que eu vier passar um final de semana, eu encaro um churrasco grego desse, mas... Cara, mas eu morro de vontade de comer esse negócio, cara. Não deve ser tão ruim assim. Não, eu comi uma vez, cara, e foi lá em São Paulo. Deve ter sido no Vale da Sombra da Morte aí. E eu não morri, cara, muito. É bom. Eu comi algo parecido na entrada do Pacaembu. Carne de palmeirense. Foi triste. Mas era mesmo, cara. Eu comi isso aí, gastei R$2 e me deram um suco. Era o suco de azul, não sei o que era aquilo. Suco azul. Desinfetante, cara. Matrix, aquele Matrix. Lavanda, né, cara? Aquilo lá é pra ele saber da verdade, né? Do Matrix, tome suco vermelho. E cordanês. Suco gami. Cara, lá em Prudente tinha um carrinho de lanche que servia um lanche, o X-filé catu calabresa. Como é que é? X-filé catu calabresa. Ó, peraí, se você falar isso 3 vezes, você já vira um negócio de música baiana pro carnaval, cara. Catu caru, catu caru, capu. O lelê. Já tem aquela música X-catu catu calabresa. Sei que lá, calabresa. Cara, em Assis, de vez em quando a gente ia pra uns campeonatos de skate lá, né? E lá tinha um trailer conhecido, cara. Como o Pig Dog do Jaime. O pessoal usava o pinto do perna pra escorregar com o skate, né, cara? Fazer um slide. Escorregar com o skate. Qual o nome que você vai fazer? Vou escorregar. Cara... Na verdade era Big Dog, mas era conhecido como Pig Dog, porque assim... Nossa. Pig Dog, porque... Tinha cheiro de chiqueiro. Você abria ele assim, cara, você encontrava objetos estranhos, cara. Você acha? Kinder Ovo. O lanche, uma comida e uma surpresa. Cara, é o único hot dog até hoje que eu encontrei surpresas, cara. Cara, então é porque você não comeu em Londrina lá, chamava X-Bactéria. Cada final de semana era 7 intoxicações alimentares. Nossa, E o pessoal continuava indo, cara. E a vigilância sanitária não passava lá, cara. É porque matava menos que o trânsito. Esse final de ano aí, 2009, eu quase faleci, cara, por causa de comidas. Ah, cara, eu moro perto das faculdades ali. E naquela virada do Natal, passei o Natal na casa dos outros, comi pra caramba, só que em casa eu não comprei nada. Quando eu voltei, não tinha nada, cara. E tinha os carrinhos de lanche ali, perto da fundação. Quem conhece Marília sabe onde que é. Nossa, o Grilos Lanche. Vamos ajudar, cara, essa família. Cara, eu não sei como é que chamava ali. Eu sei que o tiozinho limpava a chapa com vassoura. Que nojo, cara. Cara, eu falei assim, meu, acho que eu vou... Cara, eu vou comer esse negócio aí, cara. Comi, cara. 2 dias depois me desintoxicando no hospital, cara. Eu quase morri, cara. Quase que eu não vi. Quase que eu entro pra estatística lá dos... Tinha um fiapo de piaçava na sua garganta. Cara, e aí eu vi, cara, que tinha muita gente comprando ali, cara. Muita gente comendo ali, cara. E eu imagino o efeito. Cara, parecia que o negócio era feito com plutônio. Cheguei em casa, tava passando o Roberto Carlos. Brilhava. Eu abri o negócio assim, parecia aquele vampiro do Crepúsculo, cara. Brilhava. Era radioativo aquilo, cara. Não é possível. Césio 127, cara. Não... Cara, mas teve um trailer em Marília que quase fechou por intoxicação alimentar, se eu não me engano, era maionese, cara. Que tava era zoando. Maionese com porra, mas a... né, cara? Que os caras pegavam... Pô, falando em maionese, cara, lá em Prudente, onde eu estudei, é um lance meio cultural lá. Todos os carrinhos de lanche, todos os lanches lá, eles servem... Eles servem vários tipos de maionese. Tem a maionese branca, a maionese verde, a maionese com alho. Rosa. Com mosquito, sem mosquito. Com alho. A boa estragada. E a vigilância sanitária, ela surgiu uma lei que não podia mais servir bisnaga de ketchup, maionese, nada. E lá em Prudente eles conseguiram uma liminar dizendo que era cultural aquilo, pra eles continuarem servindo maionese de bisnaga, cara. Você acha? Os índios usam isso pra invadir terra dos outros. Ah, é cultural. Não, mas é que tem histórias, né, de gente que até chegou a ejacular, né, no, nessas bisnagas aí, cara. Desculpa, Ejacular. Ainda bem que não foi o perna, né, cara? Não, duas gozar a gente goza depois de quem come, tipo, ah! Perdeu. A gente teve a oportunidade, cara, de conhecer um dos lugares mais trash da face da Terra, que foi a pastelaria. Cara. Nossa. Pô, é verdade. Fenomenal, quando... É verdade, cara. Quando fecharam, acharam um cachorro lá dentro. Acharam, cara. Acharam carcaça de cachorro no fundo da pastelaria, cara. Pô, eu comi pra caramba lá, cara. Antes da gente falar da pizza, da pizzaria, da pastelaria... Que é. Lá Bruninho lembra muito bem. Uma época a gente trampava no comércio de Marília aqui na Camelô. Final de ano e tudo mais. Então a gente saía lá pelas 7 assim pra comer alguma coisa, cara. E tinha uma lanchonete ali perto do trampo que vendia suco quente e salgado gelado, saca? E era assim. Tinha uma coisa guardada errada ali, né? Cara, o salgado era bonito, saca? Aquele salgado assim, fala, pô, vou comer grande. Essa esfirra aí, né? Grande e tal. Pô, morrendo de fome. Só que o que era foda, cara? O que era foda? O salgado era bom, mas aí você ganhava um suco de laranja. No micro-ondas. E... É, cara, e o quentinho. Suco ficava só aquela a jarra lá montada, o cara só ia completando, batia e colocava. Então assim, você percebia... Ele fazia o suco 8 horas da manhã, o resto era água. Cara, o negócio, cara, que eu adoro... Em volta, suco. Assim, cara, em volta ficava aquele bagaço da laranja, assim, em volta, tipo 3 dias, assim, cara. Aquela monte de varejeira. Meu, que coisa absurda, cara, aquilo, demais, cara. Jorra o suco, assim, cara, é maravilhoso isso. Tem um desse em casa, cara. Meu, mas a gente encarava, né, e ia... E mandava que... ver e achava bonito. Louco pra não trabalhar no outro dia, velho, tava com caganeiro. Mas a pastelaria que fechou pela a vigilância que fechou, né? Não, acho que foi não, DI, não, cara, eles venderam, lá. Eles venderam a pastelaria. Corpo, eles venderam a pastelaria pra abrir um outro comércio lá no lugar e quando foram fazer a reforma encontraram carcaça de cachorro no eles quintal, cara. A pastelaria pra abrir um canil, né, cara? Cara, eu devo ter comido dando... carne de cachorro porque eu comi lá no... Cara, meu, e você passava na frente, os pastéis eram lindos. Ó, a pentelharia, o pastelaria do... Era uma pastelaria que ficava no centro. Era muito barato o pastel, por isso todo mundo comia lá, custava 50 centavos. Só que essa todo dia comia. Tem franquias no Brasil inteiro, cara. Qualquer lugar que você vai tem lá um chinês e... Cara, é que a família é grande, é muita filha. É verdade, cara, é verdade. Lá, cara, todo China dia que saía... são iguais. Eles se parecem, inclusive. Todo dia que saía do trabalho, não tinha tempo de voltar pra casa pra jantar antes de faculdade. São os mesmos que fazem controle de zoonoses. Eu comia lá, cara. Cara, o que eu comi de cachorro? Vocês todos comeram lá? Você chegou a comer eu lá, já Fernando? Comi, cara. Cara, era muito bom, cara. Cara, pastelaria de chinês. Então, só que a impressão que dava é que os chineses estavam tirando sarro no nosso cara, né? Mas eles sempre falam rindo, né, cara? É igual quando você vai na galeria Pajé, cara. Parece que eles estão tudo bom, sacanagem. Numa dessa? Vou pegar o negudo, mano. Vou pegar o negudo. Ó, a última vez que eu comi em pastelaria de chinês, cara, eles começaram a falar aquelas coisas lá perto de mim. Eu falei assim, ó. Para com isso, hein? Tiger, uppercut. Meu, o japonês... Ah, que macho! O japonês... O chinês de amarelo ficou roxo, cara, assim, porque... você sabe falar? Nossa, tá falando mal de mim, hein, cara. Aí, não sei. Tentou se explicar lá, falei, ó o Miguel, né? Outra coisa que é trash pra cacete comer na rua é aqueles hot dogs, mas assim, o tal do self-service, assim, saca? Puta, cara, saída de show, cara. Saída de show sempre tem isso. Meu, tá aquela maionese faz 3 dias ali, cara. Nossa, aquela batata palha que... murcha, né? Uma vez na faculdade choveu no self-service do cachorro-quente, parecia uma lavagem, cara. Então, tomate misturou com a batata palha, assim, que foi misturando com a maionese, foi... Virando uma coisa teve só. Uma vez que eu fui num... Aí já colocou no cardápio produto novo, assim, cara. Hot dog é uma coisa só. Teve uma vez que eu fui num show com umas amigas minhas, daí eu tava morrendo de fome, né? Daí eu comprei um cachorro quente, só que o duro você olhava, assim, você não conseguia diferenciar o que era maionese ou o que podia ser um purê. Não dava, era uma pasta meio bege, tipo... bege em cardápio. Ou podia ser porra também, mas eu não sei, né? Claro, o gosto. Só se... eu não Mas, em vez de... Não, eu poderia ter ficado grávida, talvez. Pode. Como você assim? Pôr o cachorro quente, pela boca? Ah, não sei, cara, que eu passei mal no show. Nossa, Bia tem taras por cachorro quente mesmo, teve cara. Teve um enjoo, né? E aí... Não, eu passei muito mal no show. Aí, tipo, o cachorro quente... Tá, eu comi, aí tomei cerveja. Daí tem hora que o cachorro quente desce. Mas, Bia, você é menor, né? Você não pode tomar cerveja. Ah, o pessoal vai te mandar embora do boteco. A Bia comeu cachorro quente, tomou 45 cervejas, mas o cachorro quente fez... Não, eu nem bebia muito, não, mas... Ah, nem hoje, mas naquela época eu tava no meio do show. O cachorro quente bateu no estômago, assim, ó. Só por curiosidade, qual show que era? Do Fresno. Eu não vou falar, cara. Do Fresno, cara. É certeza que é do Fresno. Depende. De repente é o show, né, não, cara? Não, vou falar. Era do Jota Quest. Não, mas é pra passar mal mesmo. Cara, eu pensei que você tá tentando morrer. Você saudável? Num show, então, num show do Jota Quest, jogaram um ovo no palco, cara, uma vez. Um bolô. Tem algum galinhão aí? Eu lembro quando o Jota Quest foi lá no Alquimia, os caras queriam matar ele. Eu tava lá. Testemunho ocular. Peraí. No final do jogo do Guarani. Peraí. Tinha. Peraí, cara. Tinha uma barraquinha de cachorro quente, fui lá. Cara, eu pedi o cachorro quente. Quando eu vi, o cara não tinha metade do braço, era um toco. E era peludo ainda. E era peludo. Aí eu pensei, meu. A outra ele vendeu. Eu não sei como chapa. É que ele vai fazer esse cachorro quente, mas vai ser interessante. Cara, ele pegava o pão, encaixava no toco, no tórax. Nossa. Cortava e ia montando ali, cara. Nossa. Animal. Cara, o molho especial. Do... Eu acabei comendo, tava com muita fome. Mas, nossa, nojento ver o cara fazer cachorro quente usando o toco peludo do braço. quando eu tava servindo o exército, tinha uma cantina lá, que era a cantina do alemão, né? E o alemão, né? Cara, o alemão tinha 10 dedos somando as duas mãos, só que ele tinha, tipo, 6 inteiros. Ele era meio cego e louco, então ele cortava os tocos dele fazendo coxinha, essas coisas. E reza a lenda que se você achasse um toco dele na coxinha, você ganhava outra. Cara, deve ter sido mais ou menos da mesma época, mas quando eu fui o esquema lá, tive que me apresentar lá e tal, né? O perno foi dispensado porque tinha 3 pernas. Você vai gastar muito com o turno, não vai? Cara, eu relutei tanto pra comer aquela coxinha, cara. O sargento falou, sentido, ele... Ficou com a testa. Foi dispensado que não tinha coturno do tamanho da perna do meio dele. Cara, eu sei que eu relutei tanto pra comer aquela coxinha e fui comer, cara, aquela merda engordurada, cara. Cara, era muito ruim aquilo. Puta que pariu, meu. Começou a dar aquela queimação no estômago. Falei, meu, preciso ir embora. O pior é que ele vendia, cara. A coxinha dele era crua, o croquete dele era duro e ele vendia amendoim no saco de gelinho, cara. Era um saquinho de gelinho. Ô, irmão, mas ele também tinha que fazer pão com calabresa na chapa, não é? Então, na época ela não podia. Pão com óleo. Parecia uma... Como é que chama aquele negócio de Natal que os caras fritam o pão? Rabanada. Rabanada. Parecia uma rabanada com calabresa. Cara, vocês estavam falando aí de 25 de março. Alguém já comeu o abacaxi que vende lá na 25 de março no carrinho de mão, cara? Ô, aquilo lá deve ser bom, hein, cara? Aquilo lá deve ser bom, lá hein? Na 25 de março eu falei pro cara assim, ô, dá esse kibe. Aí o cara falou, não é kibe, não. É ovo. Era uma coxinha, cara. Caralho. Tava fazendo uma viagem longa. Era 22 horas dentro do busão. Você foi pra Vencas? De perco demora mais. Passou imprudente, depois foi pra Vencas. Eu já fico ansioso, assim, de viajar e tal. Ainda mais quando você faz uma viagem que você fala, pô, vai ser legal. Não, mas onde você foi com 22 horas de ônibus? Foi pra Porto Alegre. Pro Acre, cara. Foi pro México? Não, daqui foi Porto Alegre. Foi pro México, cara? Aí quando parou em Joinville, cara, eu já tava doido, assim, de sono. E eu, quando tô com muito sono, cara, eu fico pior que bêbado. Eu começo a trombar nas pessoas, começo a me falar... Vira um zumbi. Viro praticamente um zumbi. Começo a trombar nas coisas, não falo nada com nada. Eu já fazia 2 dias sem dormir e tal. Aí eu desci, cara, eu tava com a visão totalmente embaçada. Menos 2 graus fazendo assim, cara. Aurishine. Aí, cara, eu vi um negócio lá, falei, ah, mas eu vou comprar esse negócio, cara. E eu achando que era coxinha. Falei, ah, fazia tempo que eu não comia coxinha e tal, vou mandar pra dentro, né? Aí, cara, eu falei, pô, cara, vou comer lá dentro do ônibus, né? Tava muito frio, cara. Comecei a morder, comecei a sentir um gosto estranho, cara. Acendi a luz assim e tal, vi uns negócios brancos, cara. Eu não tinha comprado a tal da coxinha, cara. Eu tinha comprado um negócio chamado bolovo, cara. Bolovo, cara. O que é um bolovo, cara? Bolovo. É um ovo empanado. Nossa. Agora, cara, pra quem não me conhece, cara, eu passo mal com ovo, cara. Eu tenho ânsias de vômitos. É tomar ovo... É. Cara, só de ver, chupar, cara, um ovo... Só de... Cara, eu já começo a passar mal, cara. Eu tô passando mal agora então. De novo, cara. Cara, eu fui vomitando o resto da viagem, cara, mas... Mas 45 mas... horas. Foi de jardineiro. Cara, só sei que eu cheguei lá, assim, cara, eu tava amarelo, cara. Ô, Hendrix, mas lá no sul eu percebi que tem umas coisas estranhas. Eu fui pra lá também. Aí eu cheguei no restaurante e falei... Restaurante não, num boteco, né? Beira de estrada, e falei assim, eu quero uma coxinha. O cara falou, de frango? Eu falei, é. O cara veio com uma coxa de frango, cara. Não, se eu falasse peru, por exemplo. Tinha um pernil. Em São Paulo, num boteco lá, tinha uma... Próximo da 25 lá. Tinha uma coxinha de frango, que era uma coxa de frango empanada com a massa e com o osso pra fora, cara. Nossa. Tipo de desenho, né? É tipo do como que é o Brontosauro Burger lá? Brontoburger. Cara, e nessa mesma viagem, aí na volta, né? Eu estava esperando o ônibus. Aí apareceu um uruguaio, um argentino, sei lá, falava meio... Aí não, é pesadelo, sei lá, mira. Mira, bola. Cara, ele tava com um pé de alface, como se fosse um buquê de rosas, assim, né, cara? Ele passou com aquele óculos desse tamanho assim, ficou olhando pra minha cara. Olá. Você não, meu negócio é outro. Falar, né? Olá também, senão o cara, sei lá, qualquer do cara, né, meu? Aí o cara foi naqueles bebedouros, né, que tem rodoviária pequena, e começou a lavar o... Folha por folha do alface, né? E começou a abanar o alface, né? Pra tirar a água. O excesso de água. O cara abriu a mochila. Ele não põe na meia, né? Ficou rodando. Ele deve ter assistido, cara. Porque aí ele tirou da mochila dele um par de fatias de pão de forma, colocou no chão, colocou os alfaces pra rechear o pão, socou mostarda e começou a fazer pressão, assim, tipo um prensadão, assim, cara. No chão, cara. É, aí, antes de dar a primeira mordida, como ele era muito educado... Isso é o The Master of Trash, né, cara? Tu queres um pedacinho? Vai aí, irmão, come aí, cara. Cara, não sei de onde veio, não sei onde você plantou esse negócio, cara. E nem sei quem pisou, né, cara? Era maconha. Cara, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi, cara. O cara doidão, cara. Não era maconha, não? Cara, fazer uma salada, assim. Cara, uma vez eu tava voltando de Lins, de ônibus. Aqueles ônibus sem ar-condicionado, um negócio meio... Tem porco dentro, galinha, aquele, né? Aquele clima meio pesado, né? Numa dessa eu já vi um moleque tomando um refrigerante chamado Dunga. E o moleque ainda tomava, olhava pra minha cara e de repente o moleque assim... tudo no pé, assim, cara. A mãe dele tava com aquelas caixas de isopor, assim, de cheio de refrigerante. Cara, cheirando... Sabe quando você fala assim, meu? Gumito. A marmita aí, cara. Que não é possível, cara. E o moleque foi vomitando. E a mãe, ao invés de socorrer o moleque, começou a dar porrada no moleque. Desperdiçando comida. Então, cara... Devia ser um desses ônibus que o Nicolau tava. Assim. Nesse ônibus, cara, voltando de viagem, devia ser umas 4 horas da tarde, horário de verão, janeiro. Aí um sujeito, na primeira poltrona, me abre uma marmita, cara. Cara, essa marmita deve ter sido feita por volta das 6h40 da manhã. E devia ter uns 42 ovos fritos por cima. Olha lá, tô falando, tinha vou passar cara, mal. Vou tinha passar um kibe, mal, cara. Vou passar e mal. Não devia ter outra coisa na marmita dele, cara. Mas aquele é cheiro. De ovo. Ovo. Mar-ovo. Mar-ovo, né? Cara, mas esses restaurantes, esses botecos, sei lá. É restaurante de beira de estrada, de posto de beira de estrada, cara. Olha o posto. Meu, não tem o que. Meu, não tem o que esperar, cara. Cara, eu aprendi uma coisa. Eu só como aqueles salgadinhos famosos lá, cara. Porque vem empacotado. Bolacha. A gente sabe de onde veio, né? Um pedaço de gente dentro. Pô, o colega meu da faculdade, uma vez ele foi comer um dogão, cara. Porque dogão é foda, né? Ele pegou... O famoso podrão, né? O dogão. É, aquele um que vem só uma sarchicha no meio, né? Sarchicha mesmo, né? Cara, ele pegou assim... Aí, sabe, quando o cara fica meio com nojo, ele começa meio rodar o pão. Comecei a achar um lugar menos assustador pra comer. Na hora que ele virou a salsicha, assim, tinha uma pele de vaca, assim, grudada na salsicha, com pelo e tudo, malhada, cara. Sem saber... Era mofo. Basta saber se era de vaca ou se era um dálmata, né? Outro as pintas era grande ou era pequenininha? É, então, não sei, cara. Outro lugar bom pra você comer coisa nojenta também é na praia, né? Nossa. Ô, oh, queijo coalho. O queijo coalho da praia já vem... Você pensa que é farofa, que vem, mas é areia. Cara, uma bate vez um vento, ou é assim. Cinza, né? Que o cara chega na tua frente e dá aquela panadinha assim, no carvão. O cara fica balangando aquele negócio, igual aqueles padres quando vai tirar o arucubaca da missa. Cara, teve uma vez que rolou um congresso... E depois tinha lá o buffet e tal. Aí uns malucão do meu lado, assim, viu a mesa farta lá e foi, né, cara? Aí eles começaram a pegar umas paradas redondas, assim, que lembrava, né? Aqueles nozinhos de queijo. Ah, aí o maluco encheu o prato, cara. O cara catou dois de uma vez e mandou ver. Cara, era manteiga. Nossa, cara. Meu Deus. É igual o pessoal quando vai começar a chimir lá e manda ver aquele wasabi lá. Depois fica uma semana com a boca. Eu assisti aquele filme Wasabi e o cara dá uma dedada no potinho de wasabi, põe na boca, acha uma delícia e come o pote inteiro. Nossa. Eu pensei, eu vou fazer igual, deve ser bom. Não sei explicar, né? Mas por falar em queijo, cara, uma vez Ring tava na of praia. Fire. É. Ring of uma Fire. Uma vez tava na praia e eu vi uma mulher, tinha um carrinho. Tava lá queijo frito com mel, orégano e molho de alho. Nossa, frito lá de tinta, sucesso, né? De venda, caralho. Cara, esse negócio de confundir comida, uma vez eu confundi também, cara, achando que era queijo. Peguei aquele, os palitinhos de dente, né? Belisquei uns três assim e mandei na boca. Era lula. Lula? Crua. Crua. Mas tava crocante, não? Não. Então ele tinha feito a barba. Companheiro. Tem uma vez comigo que não foi com comida, foi com bebida. Era muito criancinha, menininho, bonitinho. 3 anos de idade. Duvido. O empregado chegou e falou assim, toma, fio. Toma isso daí. Parece limonada. Eu peguei e virei, era água de coco, cara. Nunca vomitei tanto na minha vida. Mas água de coco é bom, porra. Água de coco é bom, cara. É horrível, cara. Que coisa horrível. Não, o que é ruim é suco de goiaba, cara. Uma vez eu tive que tomar isso aí, cara, pra não pegar mal lá. A família não pegar mal, entendeu? O quê? Passar a maldição do lobisomem. Isso era lobisomem. Não, tipo assim, o pessoal assim, olha, a gente vai servir aqui no sul. Aí, né? É, aceita, que tal. E eu falei, cara, pro meu amigo, né, que era o da família lá e tal, que é isso, cara? Ah, cara, minha bebida predileta, suco de goiaba. Falei, cara, eu não gosto de goiaba, cara. Eu sou meio chato, assim, pra essas coisas, cara. Eu não gosto, cara. Ah, não, mas o que a minha mãe faz, você vai tomar. Sempre assim, cara. O giló, cara, e aí eu tomei, cara, e botei pra fora, cara. Quando eu não gosto, eu vomito mesmo, cara. sem cerimônia, cara. O amigo meu pegou, tava na república dele, pegou, sentou na frente da televisão com uma cerveja. Ele pegou um pedaço de sabão desses de tipo sabão e pedra. De lavar louça, de lavar roupa e tal. Ele cortou em cubinho, colocou num prato, jogou azeite, jogou orégano e ficou tomando cerveja do lado do prato, cara. Com os palitinhos de dente espetado. Nossa. Cara, não deu 5 minutos, chegou um, espetou dois e mandou na boca, cara. Nossa. É sempre mais curioso que se pode, né, cara? É boa, cara. Esses dias, um domingo à noite, eu fui comer lá no... Aí eu pedi um beirute lá, uma comida, um lanche que vinha ovo, salada, nananã. Cara, e no dia seguinte me deu uma intoxicação alimentar, cara. Verdade. Fera, cara. Verdade. Fui parar no hospital, fiquei uma semana aí tomando antibiótico, repondo líquidos em geral. Cagando igual um condenado. Cara, foi 2 tubos de Ring of Fire essa semana, cara. Repondo líquidos e soltando líquidos. Com o aplicador de Anycash. É isso aí, em breve, né, cara? Pô, mas Ring of Fire aí com o aplicador edição de limitado. É, agora essa esfirrinha aí, desse estabelecimento que o Nicolau comprou... É enganação, né, cara? Porque cara, mas... não é carne aquele negócio, cara. É uma mistura de tomate com cebola com cara, uns 3 pinguinhos de... Mas você viu o tanto que dura aquilo, cara? Você passa uns 3 dias rotando ela. Cara, mas aquilo me a de carne me faz mal. Acho que tem pimentão também ali, não tem? Cara, deve ter tudo menos cara, carne. Me dá uma azia. Tem uma cebola lascada também. Fica lembrando uma semana, né, cara? Saca? A de queijo até é encaro. A de queijo. A de queijo mineiro, cara. A de queijo tem gosto, cara. Não tem, então. É meio... Tem umas novas agora. Tem uma de escarola. É, tem uma de espinafre, não é? Que tinha... Escarola. É que o Popeye fazia. Tinha é verdade. Negócio, né? Espinafre, cara. É de espinafre também. É. Tem de calabresa agora. Calabresa? Tem, cara. Nossa. Calabresa com queijo. Essa daí é 48 horas de sabor. Eu comi um salgadinho uma vez, cara. Quem de Marília deve conhecer o candidato. Candidato a tudo. O Raul. Aí uma vez, tava voltando da balada, cara, no meio da madrugada, e ele tava numa esquina distribuindo salgadinho. Aí cheguei, o Raul. O apelido dele é Raul Seixas, porque ele parece o Raul Seixas, né? E tem uma banda, Raul Seixas Cover. Exatamente. Aí eu falei, dá um salgadinho aí. Aí ele deu, eu falei, pô, vou voltar em você, viu? Ele, então leva dois aqui. Aí eu voltei comendo, voltei a pé pra casa comendo. Chegou em casa, meu. Tava no último pacotinho, olhei a data de validade, 2 anos vencido. Nossa! Cara, o efeito foi imediato. Eu morava no sobrado, cara. É psicológico. Foi o tempo de eu subir, dois no meio anos... da escada, segurando o vômito. Entro no meu quarto, só deu tempo de abrir a janela, cara, e blé, lá embaixo. Nossa, tinha que falar no tribunal eleitoral lá, que eles ainda mandavam caçar a candidatura dele, né? Cara, no dia seguinte, eu tava meio... bêbado. No dia seguinte, eu acordo com minha mãe, cara, me batendo, porque eu vou meter em cima da cachorra. Nossa! Era um poodle, cara. O pelo tive que tosar. Nossa, cara, tem que passar um smart móvel. Cara, mas... Mas pensa bem, talvez o banheiro tenha ficado no térreo. O cara fez questão de subir lá no primeiro andar e vomitar lá de cima. Nossa, no cachorro. Jorrar. Saca, no cachorro. Você acha que... acertar o cachorro. Cara... Sniper. Vomit sniper. Uma comida que nós esquecemos de falar aqui de Marília é um lanche que tem numa lanchonete aqui em Marília famosa, que é o X Congestão, cara. Congestão, verdade, cara. Pra quem não conhece isso aí, é um lanche com 2,5 kg e tem a opção de você comer ele com aposta. Você tem 1h15 pra comer o lanche. Ele vem, eles põem uma balança, pesam os 2,5 kg de lanche na sua frente. Você tem 1h15 pra comer o lanche. E se você comer nesse tempo, você não paga. E se você tomar uma coca de 290 ml, você ainda leva 50 pra casa. Tem um retardado mental lá que ele comeu o lanche em 25 minutos, depois comeu mais um x-salada, cara. Então, mas chegou a ser proibido isso aí. Cara, teve um cara que passou tão mal, que foi parar no hospital e tal, e aí o pessoal da... Ah, mas tem uma observação lá na aposta. Não vale passar mal. Não vale passar mal. Tem essa observação, passa mal, toma porrada. Então, aí. Mas se o cara passar mal, o azar é dele, que cara frito, cara na chapa. Tem o olho grande, cara. Então, mas é aquele negócio, né, do pessoal aí, os procuradores nossos aí e tal, acharam que isso é o mal da sociedade. Cara, né? Que isso. Ah, tanta coisa que é servida, cara. Tem aquele cara, aquele chinês lá de Nova York, lá come 78 hot dog em 5 segundos. Nossa, mal e é magrelo, cara. Mas ele não come com congestão, cara. É muito bruto o negócio. Não, a garganta dele tá acostumada só a engolir o salsicha. Então ele morde no meio. Formato. É um compactador de salsicha, né, cara? Ah, mas a gente vê na... Não sei, às vezes você tá mudando de canal lá, você vê lá um prato com um chefe, blá, blá, blá, blá, blá, blá. O cara junta um pedaço não sei o que, com não sei o que lá, mistura, coloca o óleo em cima, leite... Às vezes um vinho tinto, alguma coisa, tá lá, cara. Você dá, cara, uma colherada, acaba com, cara, o negócio. Que não... inferno que são essas comidas, cara. Você paga uma fortuna, chega lá, vem uma alface e um pedaço de queijo. Enfeitado. É verdade. E uma gota de azeite. Três bolinhas do negócio, você não sabe o que é. Que você tem medo de perguntar, porque vai que é ovo de alguma coisa. Cara, isso aí. Ovo no sentido reprodutor. Não, é ovo, eu tô falando, é bago. É ovas, então ovas. É ovo de galo, cara. Cara, eu lembro Eu não sabia o que era petit gâteau, cara. E uma vez eu pedi um só pra ver. Falei, putz, cara, essa foto deu ovo no meio, assim. Aí não, era gostoso, cara. Carne de gâteau, né? Carne de gâteau. Eu achei que fosse salgado na época, eu não conhecia. Ou de jacaré, né, ali, gâteau. E aí, falando dessas comidas aí que vem pouco e paga muito, tinha um lugar também aqui, cara, que eles vendiam um bolinho de arroz e botavam outro nome, né? E vendia R$30, quatro ou cinco daqueles bolinhos, assim. E não eram bolinhos grandes, igual faz em casa, assim. Imagina o que a sua mãe faz em casa, é metade daquele. Trintão. Mas sabe um negócio que custa muito caro e é uma merda, cara? É uma comida que vende no Vietnã, custa $100 o prato. Custa caro, você tem que importar ela, né? Não, você come lá. É o seguinte, vem três pratos. Não tem delivery. Três pratos. Entrega prato em 40 dias ou seu dinheiro de volta. Vem pelo Sedex. Frigo Sedex. Ó, funciona assim, no prato da esquerda tem uma cabeça de peixe, no prato da direita vem cebola crua, nossa, no prato do meio um tipo de macarrãozinho verde. Aí esse macarrão é temperado também com cebola crua, muita salsa. O interessante é que na verdade não é macarrão, cara, aquele negocinho comprido que você vê é cocô de peixe. Nossa! Quem já teve aquário deve saber, quando o peixe faz cocô, fica um filetinho pendurado, tem que juntar muito daquilo, cara, por isso que é caro, dá trabalho. E tem que guardar nos filetinhos certinho pra parecer macarrão, né? Se rebentar não vale nada. Cara, alguém... Tá vendo? Você paga caro naquela merda, cara. Fala em merda, cara. Eu vi um café mais caro do mundo lá, que vem não sei que planeta aí. Aquele café do... Duncan Hill. Do Death Clock. Eu sei que o café, cara, é um gato, sei lá, come a planta. É uma raposa. Uma raposa, aí ele caga. Ou faz cocô. Faz o que, Lemão? Cocô. Aliás, seu Nono, como é que era nessa época aí de ter que colher o café aí, que a raposa cagava? Como é que era esse esquema? Não interessa. Custa R$5.000 um pacote de café desse, da merda, cara. É o cafezes. É o café do Mussum, né? O cafezes.